estás cansado, meu querido amigo, aceite o conselho que agora darei. Jesus hoje chama quem está oprimido, todos vinde a mim, vos aliviarei. Se você é triste, venha ser feliz, levando Jesus no seu coração. Mar desmoronado será transformado, o grande poder está em suas mãos. Jesus hoje chama, venha como estás, então tu verás a transformação. Se está enfermo, o Senhor te cura, se as escrituras tu obedecer e os teus pecados.